só de um Deus tão grande, cheio de autoridade, e eu insignificante, cheio de maturidade. Como pode amar alguém que só sabe errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? Tão perfeito em bondade, infinito em saber, eu tão cheio de maldade, sem nada pra oferecer. Como pode amar alguém que só sabe errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos, mas sincero e disposto pra então ser sua casa, mesmo parecendo que estava sem jeito. Só teu amor transforma o que parecia o fim. O teu amor mudou tudo em mim. Sou casa abandonada, se estiver sem Deus, peregrino na jornada, sem Ele não existe eu. Teu amor reforma o pior dos corações, sem querer nada em troca. Cheio de defeitos, mas sincero e disposto pra então ser sua casa, mesmo parecendo que estava sem jeito. Só o teu amor transforma. Coração verdadeiramente a Jesus, Ele pode te preencher, Ele pode te reconstruir, só Ele pode. Não olhe para suas limitações, não olhe para o quão quebrado seu coração tá. Ele não resiste a um coração quebrantado, então adore a Ele. Sou casa, se estiver. Transforma o que parecia o fim. O teu amor mudou. Eu declaro que o amor de Jesus está encontrando você, seja lá onde você estiver agora. O amor de Jesus está te encontrando e você pode dizer: mas eu errei, agora não tem mais jeito. Mas eu não estou falando do amor de homens, eu estou falando dele. Ah, mas eu estou sujo. Não tem sujeira que seja tão difícil para Jesus limpar. Mas eu estou tão perdido. Não tem abismo tão profundo onde a mão dele não possa te achar e te transformar. Só não aceita viver sem ele. Não aceita ficar com esse vazio que só ele pode preencher. Se tirar Jesus, não sobra nada. Se tirar Jesus, não sobra nada. Então declare nesse momento que você não é nada sem ele. Sou casa abandonada. Se este peregrino na jornada, teu amor reforma o pior dos corações. Sem querer nada em troca, além das emoções, me ama. Além das emoções, me thank you.